Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O tema da aula de hoje me foi sugerido por uma pergunta que alguém me lançou de chofre no Facebook durante a semana. A pergunta é: o que é a história? De algum modo nós já tratamos desse assunto várias vezes de passagem aqui no curso, mas nunca de uma maneira assim explícita. A esta pergunta, muita gente tem oferecido resposta, existe uma série de debates a respeito do que é a ciência histórica e, de modo geral, esses debates hoje tomam a linha de quase uma indistinção entre a história e a ficção, em que o uso de recursos narrativos tirados da ficção, extraídos da literatura de ficção, pode predominar de tal maneira que, de certo modo, o historiador está livre para imaginar o passado mais ou menos como bem entenda. Em outras épocas, houve várias outras teorias que pretendiam fazer da história uma ciência estrita, como a famosa escola dos Anais, na França, em que o ideal era uma história sem personagens, uma história sem indivíduos humanos, uma história que só se falava de preços, estatísticas, rotas de comércio, mercadorias, etc, etc, e parecia, de modo que a história econômica parecia se mover por si, né, sem que precisasse ninguém acionar as rodas. Hoje nós sabemos que tudo isso era completamente falso. Mas todos os debates que eu vi sobre a natureza, as possibilidades da ciência histórica, eles me parecem sempre começar, por assim dizer, no capítulo 3, sem colocar, vamos dizer, o problema desde a sua base mais elementar, que é o problema da nossa percepção de tempo e da nossa percepção de sucessão. E não precisa, mesmo pouco importando qual seja a nossa teoria da história, todo mundo vai concordar que a história é uma narrativa, de algum modo. Diz que a história trata de coisas que se sucedem no tempo. E o problema é que, ao mesmo tempo que se sucede uma coisa que você está observando, muitas se sucedem que você não está observando e que não fazem parte da sua narrativa. Então surge o problema desta seleção. Quer dizer, quais são os fatos, quais são os aspectos que o historiador vai selecionar e quais aqueles que ele vai desprezar. E, de um tempo para cá, talvez por uma influência kantiana, a ideia é de que essa seleção é puramente subjetiva, né? Max Weber, por exemplo, dizia que ao selecionar os aspectos que ele vai estudar, o historiador ou o sociólogo, no caso dele, postula um valor inicial e, em função desse valor, ele opera a sua seleção. De maneira que a seleção é subjetiva, baseada num valor inicial. E a garantia da objetividade, da cientificidade desse estudo, consiste justamente em explicitar esse valor e de tal modo que a relação entre o valor postulado e as conclusões do estudo fique bastante clara e não seja uma coisa nublada. Isso foi o máximo a que se chegou. Porém, eu sempre coloquei o seguinte problema: a seleção dos fatos pode ser inteiramente subjetiva? É possível isto? A ideia subentendida em toda esta corrente de opinião é que os fatos são uma pasta, vamos dizer, indefinida e sem limites próprios, e que nós aqui projetamos ali uma forma. Essa ideia vem do Kant, evidentemente, né? E eu sempre me perguntei se isto era possível. Por exemplo, se você vê uma floresta, um matagal, todo verde, você não vê ali uma hierarquia, uma forma por onde você possa começar a desenhar. Eu me lembro até uma história de um filósofo italiano que também era pintor e que veio passar um tempo aqui no Peru. E ele estava louco para desenhar a paisagem. E quando ele chegou, viu a paisagem, ele viu que ele não entendia a paisagem. Aí eram umas formas tão estranhas que ele não conseguia desenhar. Não tinha já aquela longa tradição, vamos dizer, de formalizar a paisagem que ele tinha aprendido com os pintores europeus. Então ali precisava começar do zero, por assim dizer, e ele não sabia como. Então, quando você vê uma paisagem, você vê um deserto, não é isso? Eu digo, qual é a ordem, qual é a forma daquele negócio? Não tem forma nenhuma. Então, sobretudo, a forma como você vai descrever, vamos dizer, a história. Enquanto você está olhando a paisagem, o tempo está passando, evidentemente. Então, há alguma estrutura narrativa ali, há subentendido, mas você não consegue contá-la. Tá certo? Por quê? Porque não há acontecimentos suficientemente destacados e visíveis para que você os observe. Então, isso quer dizer que nós só podemos falar de uma narrativa onde existe não apenas uma presença física, mas onde existe uma ação. E toda ação, ela tem um objeto determinado. Não existe nenhuma ação humana ou animal que se dirija a todo o universo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você tem aqui um lobo correndo atrás de um coelho, né? Então é este lobo correndo atrás deste coelho. Ele não está correndo atrás de toda a fauna ao mesmo tempo. Ele não quer comer também toda a floresta ao mesmo tempo. A ação especifica o seu objeto e a sua meta, né? Então aí começou um princípio de ordem. Quem colocou esse princípio de ordem? O historiador que está observando? Não, foi o próprio personagem. Então isso quer dizer que a ideia de de que toda formalização, de que toda seleção de aspectos é uma, por assim dizer, uma livre criação da inteligência do historiador, ela falha na base. Existe uma seleção que é dada pelos próprios personagens e que eles não teriam como escapar, não é isso? Então, este seria um princípio geral de toda narrativa. Quer dizer, não existe a ação universal. A ação universal só Deus. Quer dizer, toda a ação, ela tem um objeto e uma meta e ela hierarquiza a sequência de ações em função dessa meta. Não é isso? Então, aí a coisa começa a ser descritível. Descritível não por um padrão que eu projetei nela. Quando o lobo está perseguindo o coelho, ele sabe perfeitamente o que ele está querendo e ele sabe perfeitamente se a ação deu certo ou deu errado. Esse o coelho escapou, então falhou, ele vai ter que procurar outro coelho, né? E se ele pegou o coelho, ele passa à ação seguinte, que é comer o coelho, né? Então, aí existe uma ordem interna muito clara, que não foi dada pelo observador, mas pelo próprio personagem. E este é, para mim, vamos dizer, o critério de toda historiografia. Quer dizer, você compreender quais as ações que estão em curso conforme o seu objetivo, tal como está definido na mente dos personagens e tal como se expressa claramente na ação. Porém, acontece que há ações mais complicadas do que um lobo correndo atrás de um coelho. Por exemplo, numa situação política qualquer, onde um governante, um político, toma uma decisão. Tá certo? Evidentemente, a ação que, tal como ele a concebe, está limitada ao objeto tal como ele o vê e à meta tal como ele a concebe. Mas há outros fatores em jogo, pelo simples fato de que há outras ações em curso, ao mesmo tempo, que cruzam com a dele e complicam a coisa formidavelmente, né? E isso não só no sentido simultâneo, quer dizer, tem vários personagens de ação, eles têm vários objetivos diferentes e aquilo se entrecruza, mas também num sentido temporal, ou seja, existem processos de ação que começaram antes e que ainda estão em curso. Então, por exemplo, se um governo instituiu uma reforma econômica qualquer desastrosa e ela ainda está desencadeando os seus efeitos, todas as ações que se desenrolam nesse ínterim levam isso em conta de alguma maneira, de uma maneira mais consciente ou menos consciente, né? Então, de qualquer modo, nós voltamos não é possível história sem uma teoria da ação, né? Então, tinha a compreensão da ação desde os seus esquemas mais mínimos até os mais complexos, tá certo? E com isso, evidentemente, nós entramos na teoria do poder, que é, vamos dizer, a ação voltada a determinar a ação de outras pessoas. Então, este evidentemente é um dos temas mais fundamentais da história. Por quê? Quer dizer, bom, a história é a história daquilo que é realmente importante. Então, nós dizemos que uma ação é importante quando ela transcende o seu autor e o seu objeto e se propaga sobre outras pessoas. Não é isto? E, sobretudo, quando há várias ações, várias linhas de ação entrecruzadas que afetam um grande número de pessoas, quer elas saibam, quer não saibam. Por exemplo, se você tem um camponês lá no interior, ele pode não saber quais são as novas leis que estão sendo baixadas em Brasília, mas elas vão afetá-lo mais dia, menos dia. Às vezes, pode levar um tempo enorme até que ele saiba daquilo, mas ele já está na esfera de ação daquilo. Então, a mim me parece que a verdadeira ciência histórica é a ciência da ação, considerada na sua estrutura objetiva, tá certo? E reduzindo ao mínimo o trabalho de seleção do historiador. No instante em que você determina um objeto, por exemplo, eu vou estudar a história da Revolução Francesa. Eu digo, por que eu vou estudar a história da Revolução Francesa? É porque eu acho aquilo importante ou porque a Revolução Francesa tentou fazer algo de importante? Se os personagens envolvidos não desejassem desencadear nenhum efeito que se propagasse por toda a espécie humana, aquilo não teria importância nenhuma. Então, na hora em que eu escolho aquilo, não é só porque eu considero importante, mas é porque existe um elemento importante ali. Importante é aquilo que importa, aquilo que pesa, quer dizer, aquilo que me afeta de algum modo. Existe algum ser humano em todo o Ocidente cuja vida não tenha sido afetada de algum modo pela Revolução Francesa, que não viva sob leis que se originaram na Revolução Francesa, sob formas de governo, sob ideologias, que se originaram lá? Então, evidentemente, a importância da coisa não é decidida pelo historiador. Por quê? Porque o historiador está dentro do panorama determinado pelo objeto de estudo e não o objeto de estudo está dentro do panorama determinado pelo historiador. É claro que existem acontecimentos que são de escala menor, cuja importância às vezes não é visível para todo mundo, mas que o historiador descobre que tem uma importância real ou potencial. Quer dizer, coisas que ou desencadearam efeitos que se propagam por populações inteiras, ou pode vir a desencadeá-las amanhã. Então, eu acho que essa questão da importância objetiva não pode ser negligenciada de maneira alguma, e o problema da seleção, que virou uma espécie de fetiche para os historiadores, eu acho que pode ser simplesmente resolvido pelo problema da seleção dos meios e das ações, conforme, vamos dizer, os objetivos dos personagens envolvidos. Que toda a ação humana tem um objetivo, isso aí é uma coisa que não precisa pensar muito, tá certo? Até as ações dos animais têm um objetivo. Quer dizer, você tem um futuro hipotético que é levado em conta como um dos elementos fundantes da ação presente. Sem isto, não haveria história e não haveria ação nenhuma. Quer dizer, o indivíduo, ele tende a algo que ele imagina que é possível e ele tenta realizá-lo. Isso até um cachorro faz. Então, essa estrutura mínima da ação é também a estrutura da investigação histórica. O que que estava sendo buscado, quais foram os meios colocados em ação, quais as correntes de ação que se cruzaram com essa, quais os fatores que interferiram e, no fim das contas, qual foi o resultado. Existe ainda um outro problema, que se chama a filosofia da história, onde, em vez de se contentar com narrar as coisas como aconteceram, como diz Leopold von Ranke, o objetivo da história é contar as coisas como elas efetivamente se passaram, tenta tirar conclusões da narrativa até o ponto em que ela chegou e discernir, então, um sentido, um caminho geral que a história estaria percorrendo com vistas a um fim determinado ou indeterminado. Isso aí complica as coisas formidavelmente, porque a noção do sentido da história é uma noção que em si mesma não faz o menor sentido. Porque para a história fazer um sentido, seria preciso que ela tivesse uma unidade. E para a história ter uma unidade, seria necessário que todas as ações estivessem entrecruzadas de algum modo. E elas não estão. Nós sabemos que existem ações perfeitamente independentes, né? É a história das influência das barbas do barbatanas do camarão nas marés, né? Isso não existe, evidentemente, né? Então você pode fazer, por exemplo, uma estatística assim entre o número de vezes que as pessoas foram ao banheiro e o número de divórcios, por exemplo. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. E assim como essa, existem milhões de processos que às vezes são simultâneos, mas que um não influencia o outro, no mais mínimo que seja. E você vira. A história, a ideia de uma unidade da história começa a aparecer no instante em que começa a surgir para os seres humanos uma unidade geográfica, ou seja, em que todo o planeta se torna acessível de algum modo. Até lá você tem civilizações totalmente separadas, incomunicáveis, que nunca ouviram falar da outra. De repente começam, vamos dizer, as grandes viagens, as grandes navegações, e depois vem as linhas férreas, vem a aviação, etc., etc. E isso cria uma unidade geográfica, por assim, quase uma unidade visual do planeta. E sem essa unidade visual, a ideia de um sentido global da história seria absolutamente impensável. No máximo que o sujeito poderia ver é o sentido de algo que aconteceu à comunidade dele e que para a comunidade dele faz sentido. Por exemplo, se você pega, sei lá, a história judaica, né? Então você vê que quando você lê ali o Antigo Testamento, você vê que a história judaica é todo um diálogo entre a comunidade e Deus. Deus dá uma instrução, às vezes os camaradas obedecem, às vezes desobedecem, e conforme, vamos dizer, a atitude deles, o destino deles vai sendo decidido, depois volta atrás e assim por diante. Então tudo aquilo faz sentido, mas faz sentido só para aquela comunidade. Quer dizer, que sentido faria isso para um chinês que estava a milhares de quilômetros de distância e não tem a menor ideia de que aquilo estava se passando? Nenhum. Do mesmo modo, a China é uma das poucas civilizações que guardou um registro histórico muito meticuloso dos tempos antigos. Então você sabe todas as dinastias, quando o sujeito subiu ao poder, quando caiu, as guerras, etc., etc. Então, é claro que para o chinês isso fazia um sentido. Era normal, por exemplo, para o chinês, ele vê o chinês dos tempos antigos, digamos, de 3, 4 mil milênios atrás. Encarar o destino da comunidade inteira como se estivesse dado em miniatura na pessoa do imperador. Então, o imperador tem que fazer determinados ritos, obedecer determinadas leis, etc. Porque se ele saísse daquele padrão, a comunidade inteira podia sofrer. Quer dizer, a desordem na vida do imperador tinha algo a ver com a desordem no todo. Não é isso? Até hoje todo mundo sabe o que é o I Ching, né? O I Ching é isso aí. O I Ching é destinado basicamente a um homem especial que tem uma posição importante e cujas decisões, de algum modo, simbolizam ou condensam o destino da comunidade inteira. Bom, mas isto valia para eles, né? Como interpretar, digamos, os acontecimentos bíblicos em termos do I Ching? Falam, não é possível. Você só vai poder interpretar os ensinamentos, os acontecimentos bíblicos em função dos ensinamentos da própria Bíblia. Mas isto é o sentido da vida de uma comunidade, totalmente separada de outra comunidade. Então, a ideia de um sentido da história implica, então, uma unidade da história. E essa unidade da história não existe até hoje. Mas até hoje, mesmo hoje que o pessoal fala de globalismo, tudo é global hoje em dia, você vê que os abismos entre nações são uma coisa incrível. Eu, por exemplo, com essa história de viver no Brasil, nos Estados Unidos, e acompanhar a mídia brasileira e a mídia americana, eu ver os abismos de ignorância que existem entre um e outro é um negócio absolutamente espantoso. Quer dizer, você está no mesmo continente, diz que são nações amigas, muito próximas, mas uma não tem a menor ideia do que está acontecendo na outra. Pelo simples fato de que os canais de difusão são limitados. Então você tem aqui nos Estados Unidos, você tem seis empresas que mandam na mídia inteira. E no Brasil também não é muito diferente, então você só recebe aquilo que essas fontes desejam. Então, outra coisa que me espanta muito, por exemplo, eu acompanho muito a evolução da direita americana e da direita francesa, que as duas são muito importantes, muito ativas. Não só não há comunicação, como não há possibilidade de entendimento. A linguagem é diferente, os valores são diferentes, os objetivos são diferentes, os sentimentos são diferentes. E, na verdade, são até antagônicos. Tá certo? Então, se você falar, por exemplo, de uma internacional direitista, diga quase impossível. Pode haver uma internacional comunista, mas uma internacional direitista é quase impossível. Por quê? Ou, digamos, uma internacional anticomunista. Os motivos que as pessoas têm para ser anticomunistas são infinitamente variados e incompatíveis entre si. Eles não podem se articular numa política. Né? Então, tudo isto faz com que, vamos dizer, a história dessas comunidades permaneça separada e inarticulável com as de outras comunidades. E pior ainda, tem aquela famosa observação do Erich Voegelin: como podemos saber o sentido da história se a história não terminou ainda, se nós não sabemos quando vai terminar? Então, quando você fala o sentido de uma coisa é algo que está para além dela, portanto, implica o término dela. Terminou a história e daí tem um sentido que se prolonga para além, assim como você assistiu uma peça do teatro, terminou a peça, você apreende o sentido daquilo e o conserva de algum modo quando você vai para casa. Mas isso implica que a história tenha terminado. Então, a ideia do sentido da história é uma ideia que não faz o menor sentido. Tá certo? Agora, em compensação, existe um outro aspecto antagônico a esse. É que todo e qualquer processo temporal é finito. Não existe ação infinita. Né? Então, do mesmo modo que a história nunca termina, as histórias sempre terminam. As ações sempre terminam, por mais complexas e duradouras que elas sejam. Se você fala, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, eu digo, bom, a Guerra dos 100 Anos acabou, não acabou? Então, isto quer dizer que ela fecha, quer dizer, um certo fluxo de ação. Ele vem, desencadeia seus efeitos e ele encerra. Chega um ponto em que não tem mais como ir para adiante. Não é isso? Em que, mesmo que se conserve os mesmos personagens, alguns elementos da situação anterior, a coisa se transmutou de tal maneira que não dá mais para você contar a nova história nos termos da antiga. Como, por exemplo, você não pode contar a história da Rússia hoje nos termos que você contava a história da União Soviética. A coisa mudou de tal maneira, quer dizer, os elementos se misturaram de uma maneira tão diferente que você pode dizer, bom, aquilo de fato terminou. A União Soviética terminou. Não tem, pode ter gente que queira restaurá-la, mas, bom, mas se quer restaurar é porque terminou. Né? Então, tem água aí. Água, não, aqui, ó. Então, isso quer dizer que, no meu entender, é perfeitamente possível uma história objetiva e científica, desde que ela se atenha, vamos dizer, às condições que são determinadas pelo nosso conhecimento do fluxo temporal e, vamos dizer, pelas limitações não só desse conhecimento, mas do próprio fluxo temporal, entre os quais é isso que eu estou dizendo, que todo e qualquer processo é finito. Não há nada infinito, tá certo? Então, mesmo, vamos dizer, a existência da espécie humana, como, ah, a espécie humana não terminou. Eu digo, sim, mas a espécie humana não existe como tal, ela só existe através, vamos dizer, dos indivíduos que a representam, os quais têm uma duração finita. Não é isso? Mais ainda, um elemento importantíssimo, não só na história, mas da memória em geral, é o seguinte, é que algo tem de ser retido e algo tem de ser abandonado, tem de ser esquecido. Se não existisse memória e esquecimento e um permanente jogo entre essas duas, não teria sentido você falar em história. Tá certo? Acontece que os elementos esquecidos, vamos dizer, a ordem dos elementos esquecidos nem sempre coincide com a ordem dos elementos que eram irrelevantes para a ação. Nem sempre o que você esqueceu era o irrelevante para a ação. E uma das finalidades da história é precisamente corrigir o esquecimento. Quer dizer, indicar quais são os elementos que eram irrelevantes para a própria ação considerada e que por isso mesmo não tem de ser lembrada. Por exemplo, qual era a cor da cueca que Robespierre estava usando quando condenou um sujeito à morte? Fala, ninguém sabe, e isso não vai fazer a mais mínima diferença. E, no entanto, isto é real. Alguma cueca ele estava usando, ou nenhuma. Né? Então, do mesmo modo, se você vê, a cena do crime, né? Lá no fundo podia estar passando um bicho que podia ser um cachorro ou um gato. Isso não vai fazer a menor diferença. Tá certo? Mas isso, essas coisas não fazem diferença, mas elas são reais, elas estão presentes. Tá certo? Ora, a história é a história daquilo que aconteceu, como dizia Leopold von Ranke, tá certo? E não a história do ser. Isso é importante, né? Quer dizer, o ser, a existência como um todo, não pode ser historiada, não pode ser narrada, porque seria a história de tudo. E nunca a história pretendeu ser isto. A história é a história daquilo que aconteceu. O que aconteceu? É acontecer. É ser um processo determinado, né, que tem os seus limites internos. Por exemplo, se eu estou tramando um crime, eu quero assaltar um banco, tá certo? Então é certo que eu vou assaltar este banco e não aquele. É? Não posso assaltar dois bancos ao mesmo tempo. Então, existe um objetivo, existe um plano, existe uma sequência de ações, existem os obstáculos, existem as dificuldades, existe o resultado. Então, isto fecha numa lógica interna, que não é o historiador que está colocando. Isso é que é importante, é? Quer dizer, quem seleciona e quem articula não é o historiador, é a lógica interna da própria ação, sem a qual ela não poderia se desenvolver. E é claro que o observador pode confundir as coisas, ele pode suspeitar motivos que são alheios ao personagem, ele pode confundir a ação de um com a ação do outro, mas descontemos a possibilidade do erro. Mas, de modo geral, a possibilidade da ciência histórica repousa inteiramente na possibilidade de que as ações tenham uma lógica interna. E toda e qualquer ação, mesmo de um animal, tem uma lógica determinada pelo seu objeto, quer dizer, o objeto sobre o qual ele incide e sobre a meta. Isso é o resultado esperado, tá certo? E o resultado efetivamente obtido. Isto não pode ser imposto de fora, né? Acontece também que em ações mais complexas os objetivos mudam. O sujeito começa uma ação num determinado sentido, depois ele muda de ideia sem contar para ninguém e começa a fazer uma outra coisa completamente diferente que não faz sentido na lógica da ação anterior. Então, desencavar essas mudanças e essas incoerências na ação, esta é uma coisa que o historiador também pode fazer, desde que ele se atenha, vamos dizer, aos limites próprios da lógica da ação. E também lembrando ainda aquele velho preceito, o que que é a ação? A ação é a modificação intencional, deliberada de um estado de coisas. Sendo que, se o estado de coisas já está mudando e você quer conservá-lo, isso também é uma ação. Quer dizer, impedir a mudança de um estado de coisas é também uma mudança, evidentemente. Porque se já está havendo uma mudança num certo sentido e você quer interromper, então você quer mu mudar a mudança. Então, toda e qualquer ação é a mudança deliberada de um estado de coisas. E, nesse sentido, não existe só a ação humana, existe a ação animal. Mas quando o lobo vê o coelho, bom, o coelho está fora do estômago dele, o lobo acha que isso é errado, que deveria estar no estômago dele, então o lobo quer engoli-lo, né? Então, toda e qualquer ação é isto. E toda e qualquer ação supõe uma representação imaginária prévia do resultado a ser obtido. Sem isso, não há ação nenhuma. Quer dizer, se não há uma deliberação, se não há um objetivo, então não há ação, há apenas automatismos. E como é que você descobre a intenção? Eu digo, bom, a intenção não é uma coisa que você tem que adivinhar no subconsciente do sujeito. A intenção está patente na própria ação. Mesmo quando há uma camuflagem, bom, a camuflagem faz parte da ação. E o indivíduo não vai fazer uma camuflagem não intencional. Portanto, por mais complexa que seja a ação, e algumas chegam a ser de uma complexidade alucinante, tá certo? Em princípio, é sempre possível saber o que que o sujeito estava querendo, o que que ele estava fazendo e quais são as diferentes camuflagens que ele usou no curso da ação. Quanto aos elementos de ficção que são usados na narrativa histórica, eu digo, bom, é claro que a literatura de ficção desenvolveu mais recursos narrativos do que a ciência histórica. Por quê? Porque a literatura de ficção, ela está atuando, vamos dizer, num panorama que tem mais possibilidades. Você está lidando apenas com histórias possíveis, você pode inventar a coisa do jeito que você quiser. Tá certo? Então você não está limitado a documentos, a testemunhos, etc., etc. Então, evidentemente, vão proliferando os modelos de narrativa, os esquemas, né? Os truques, etc. Isso é muito mais do que na ciência histórica. Então, é natural que a ciência histórica aprenda a arte da narrativa com a literatura de ficção, com a ressalva de que ela vai ter que se ater ao material que existe e não pode imaginá-lo, livremente. Exceto em pontos onde você não tem os fatos e você tem que costurar uma coisa com a outra com a imaginação. Isso acho que é perfeitamente legítimo. Isso se faz em qualquer pesquisa científica. É um pedaço que você tem que suprir ou por dedução, ou por uma construção lógica qualquer, ou por imaginação. Desde que leve a resultados compatíveis, não há problema nenhum em fazer isso. É importante ver que não são os esquemas narrativos que determinam a ação. Não, você vai pegar esquemas narrativos que, no seu entender, são adequados para descrever aquela ação. Não é que você vai pegar um esquema narrativo que você copiou de Balzac ou de Stendhal e vai inventar a história do seu jeito, de maneira alguma. Então, o uso de elementos de ficção, não de elementos da técnica narrativa ficcional, não tem nada que ver, porque eles são a técnica e não o conteúdo da narrativa, e não os fatos narrados. Então, isto aí também, muitos teóricos usam isso para confundir o meio ambiente e criar a dúvida de que seja possível uma ciência histórica objetiva, né, e para justificar, de algum modo, a livre invencionice. Mas isso aí, evidentemente, não tem o menor sentido, porque qualquer ação que eu tente descrever, em qualquer ação que eu tenho de escrever, eu estou limitado pela lógica interna da própria ação. Assim como estou limitado pelo meu acesso aos fatos e documentos, né? Agora, um ponto importante é o seguinte: o material da história se constitui de fatos. E fato vem de factum, quer dizer, aquilo que foi feito, né? Então, existe um ponto de certeza absoluta em história, que é o seguinte: aquilo que foi feito não pode ser desfeito. Não tem como voltar atrás. Então, qualquer que seja o caso, por mais complexo que seja o material que você está lidando, houve ações que se desenvolveram, e que já estão feitas, e que você pode até tentar imaginar de outro jeito, mas elas não são de outro jeito. Ou seja, alguma estrutura objetiva elas tiveram, algum resultado objetivo alcançaram, e isso não pode voltar atrás. Eu, como historiador, eu posso ter alguma dificuldade em imaginar como a coisa foi, mas eu tenho que ser sempre guiado por esta palavra, fato, quer dizer, aquilo que foi feito. Então, por exemplo, Napoleão morreu no dia tal, ele não vai desmorrer, né? Isso não vai voltar atrás. As batalhas que foram travadas alcançaram o resultado X e não pode ser desalcançado esse resultado. Então eu tenho que tentar me guiar por esta noção da fatalidade que vem da mesma raiz. Existe um elemento de fatalidade na história. Fatalidade não determina o futuro, mas sem dúvida ela fecha o passado. Quer dizer, do conjunto do que poderia acontecer, só algumas coisas aconteceram e elas não desacontecem. Então, isso quer dizer que toda sequência temporal, ela tem uma lógica interna desde que exista uma ação. Então, a sequência temporal, por exemplo, dentro de um mero panorama estático, um deserto, uma floresta, talvez fosse possível até contar aquela história, tá certo? A história da floresta, mas é uma história que se prolonga por muito tempo, onde as ações são muito lentas, né? O crescimento de uma árvore, né? Você não, escapa da escala de tempo. A nossa escala de tempo foi feita para contar ações humanas e não processos naturais. Não é isso? Então, Quando tentamos temporalizar processos naturais, os nossos erros são da escala de bilhões ou trilhões. Ou seja, os processos naturais, nós temos que reconhecer que eles são longos demais para que nós possamos pegá-los de algum modo. Ou pelo menos, se eles não são longos demais, eles parecem ser e eles nos enganam. Então, não precisamos entrar na história, nas discussões todas que se dão entre os paleontologistas sobre a duração das escalas pré-históricas. Isso aí tudo, isso é quase tudo imaginação. Aí nós estamos livres para imaginar as coisas como foram, por quê? Não se trata de ações propriamente ditas, mas de processos naturais. Né? Processos naturais podem ser imaginados como ações, por exemplo, ações de um Deus, ou ações de uma, entre aspas, força natural. Mas são sujeitos que você não apreende. E a nossa imaginação histórica não foi feita para contar isso, foi feita para contar ações onde existe um agente, né? De preferência um agente humano. Tá certo? Então, eu acho que o que pode nos guiar sempre nas investigações históricas é essa noção do agente humano, das exigências internas da ação, né? Partindo do princípio de que ninguém faz aquilo que não pode fazer, e levando em conta sempre o elemento que eu insisto, que são os meios de ação. Né? Então, por exemplo, o lobo, para correr atrás do coelho, ele tem que ter a capacidade de correr, senão não adianta. Né? Por exemplo, uma cobra, se ela não pegar o coelho na primeira, não vai pegar na segunda, porque ela não pode correr atrás do coelho. Ela pode saltar sobre ele, mas sair correndo não pode. Então, isso ela não vai fazer. Mas um lobo vai fazer, um urso vai fazer, e assim por diante. Né? Então, em toda a situação, existe uma coleção de meios disponíveis. E os meios limitam severamente a possibilidade da ação. E com tudo isso se forma então a possibilidade de uma narração científica razoavelmente objetiva, e eu confesso para vocês que eu tenho encontrado mais certeza no campo da história do que em qualquer outra ciência. Eu acho que as ciências físicas, que se gabam tanto da sua exatidão, elas terminam sempre na física quântica num indeterminismo total, numa coisa que você não tem. Não tem mais lógica que eles não confessam que não estão entendendo. Eu digo, bom, não existe nenhuma narrativa histórica que desemboque numa confusão tão inextricável ou num nonsense tão absoluto. Então, eu ainda acredito que a história foi uma das primeiras ciências e ela ainda é uma das mais confiáveis no conjunto. Né? Eu sempre recomendo pessoas que, para cada livro de filosofia que vocês leem, leiam pelo menos 5 de história, tá certo? Que é para você não sair voando no mundo dos conceitos abstratos e você sempre estar se alimentando de fatos concretos. Né? Bom, muito bem, vou fazer um intervalo que eu vou dedicar mais tempo à resposta das perguntas. Ouvindo. Então vamos lá. Bom, aqui tem uma pergunta mais ou menos longa do André Luiz Bins. Ele escreve para pedir orientação. Pode ser que eu esteja fazendo tempestade em copo d'água, mas vamos ao fato. Hoje decidi reiniciar o COF, visto que estava fazendo de maneira muito mal feita. Então, vendo a apresentação do curso online de filosofia, ocorreu que, lendo a parte que o senhor disse que a busca da verdade deve imperar até em critérios religiosos, fiz o que já era um costume. Parei a leitura e comecei a pensar sobre isso. Cheguei à conclusão de que buscar a verdade na religião e não utilizá-la como molde estava certo e só me faria bem. Mais ou menos nesse ponto, decidi parar de fazer essa reflexão e dar prosseguimento à leitura, o que até clareou minhas reflexões. O senhor disse, então, que se pode utilizar a religião como baliza, desde que você entenda. Minha pergunta era, seria o que fazer para entender bem a religião e poder utilizá-la como baliza? Porém, mais ou menos na hora em que eu formulei essa pergunta, me vieram à mente desconfianças céticas a respeito da religião, acompanhadas da frase: você vai se ancorar no Olavo e não em Cristo? Digo desconfianças porque elas não formaram pergunta alguma. Bom, você tem razão, isso são apenas desconfianças e não perguntas formuladas. Na hora que você já coloca isso aqui neste plano, você tem aqui duas autoridades, uma do Cristo e outra do Olavo, a coisa já está completamente desnivelada, porque o Cristo é no mínimo, um fator cósmico. O Cristo não é uma pessoa que está lhe dando uma ideia, não é um professor seu. Quer dizer, Cristo é, vamos dizer, o conjunto dentro do qual nós estamos. Então você já não tem como nivelar uma coisa com a outra, né? Quando eu digo para você tomar a religião como baliza, é pelo seguinte: é porque os mandamentos da religião têm uma amplitude tamanha, tá certo? Que qualquer sentido específico que você atribua, por exemplo, a qualquer dos 10 mandamentos, você está diminuindo a coisa. Sempre tem mais, mais, mais, mais, mais. Então, por isso que eu digo que deve ser tomado como baliza e não como instrução substantiva, concreta. Porque na hora que você dá um sentido concreto, você está dando o seu sentido concreto. Você está diminuindo a coisa, está recortando. Está compreendendo? Então, vamos dizer, o sentido de cada um dos 10 mandamentos é tão, tão imenso que eu costumo considerar que eles não são mandamentos, eles são leis ontológicas, eles são cumpridos de qualquer maneira, eles são a estrutura do cosmos. Você está sempre fazendo aquilo, quer você queira, quer não queira, de algum modo. Só existe assim, você tem o modo inconsciente e tem o modo consciente. Então, você disser, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu digo, bom, Deus é de fato o único objeto de amor. Você é sempre, o que quer que você esteja amando é Deus, você está amando no fundo daquilo. Mas você pode fazer isso de uma maneira deliberada, consciente, e buscar isso aí, buscar o amor de Deus. Ou você pode se contentar com aquele objeto que representa Deus para você naquele momento, e daí você fecha o circuito. Não é isso? Mas como é esse amor a Deus? Bom, esse amor a Deus é uma tímese parabólica, como dizia o Mário Ferreira dos Santos. É uma coisa que você vai aproximando, aproximando, aproximando e nunca chega. Então, amar a Deus já é automaticamente um alargamento das possibilidades da alma. Então, você está sempre ampliando, ampliando, ampliando, ampliando. E é por isso que eu digo que esse mandamento deve ser tomado como baliza e não como mandamento substantivo. Para o sujeito dizer, bom, agora eu vou amar somente a Deus e mais nada. Eu falo, não dá para você fazer isso. Você vai ter que amar a Deus através de alguma coisa que o simboliza, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra. E não tem outra maneira de você fazer. Então, inclusive porque as qualidades de Deus sendo infinitas, você não tem como agarrá-las. Você vai amar a Deus dentro da limitação humana, e Deus sabe perfeitamente disso. Agora, para você amar a Deus diretamente, sem amar a mais nada, é de bom. Então, em primeiro lugar, qual das 3 pessoas? As 3 ao mesmo tempo, do mesmo jeito, não tem como você fazer. Não é isso? Então, que Deus Pai é inacessível, Deus Espírito Santo é invisível e está por toda parte. E só a terceira pessoa que esteve por aqui, você pode vê-la de algum modo, hoje até indiretamente através dos milagres. Então você não pode amar os 3 do mesmo jeito, no mesmo nível. Então, esse amar a Deus se torna uma abstração. Então, ou amor a Deus, ou ele é uma busca constante, mas de um amor mais profundo, mais verdadeiro, através do amor às pessoas, através do amor à própria realidade como um todo, né? Ou ele não é nada. Então, por isso que eu digo, é uma baliza, é um limite que você vai chegar. A baliza é outra maneira de dizer a tímese parabólica, né? Aquela curva que vai, uma assíntota, né? Que vai se aproximando, aproximando, mas nunca alcança. Aqui tem uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, mas é o José Tempesta perguntando se vamos conversar no domingo, segunda-feira à noite, José Tempesta. Pode me aguardar quando for 11 horas da noite aí no Brasil. Douglas pergunta: o fim da história, tal como sugerido por Fukuyama em livro homônimo, pode ser considerado como uma tentativa de atribuição de sentido à história por um indivíduo imerso nela mesmo? Sem sombra de dúvida. E por isso mesmo, falha na base. Quer dizer, a história terminou aqui, aí começou outra coisa. De que outra coisa senão a continuação da história? Ademais, esse pessoal tem muita mania de atribuir à humanidade inteira coisas que estão acontecendo só nos centros mais ricos e avançados do planeta. O que acontece em Nova York, você tem a impressão que é uma nova etapa da história da humanidade. Não é isso? Então, por exemplo, você falar desse super-humanismo. O que é super-humanismo? É você desenvolver certas potencialidades humanas para além dos seus limites conhecidos até agora. Quantas pessoas se beneficiaram disso? Duas, três ou quatro? Quanto tempo isso levaria? Vamos supor que isso aconteça, para se estender até, sei lá, a Guiné-Bissau, o Paraguai, por milênios, né? Então não vai chegar. Então não há uma nova fase da história. Mesmo essa história de fases, só tem sentido você falar em fases quando há uma duração determinada. Você tem um todo, você tem um toco, um tijolo, você corta em pedaço. Agora, se é um negócio indeterminado, a duração das fases é evidentemente elástica. O que lhe parece uma fase hoje, amanhã deixa de ser. Como a história, que é essa famosa divisão de história antiga, Idade Média e história moderna. Não faz, claro que não faz o menor sentido, né? Nós usamos isso, às vezes, só para fins de indexação, mas não tem alcance objetivo nenhum. Então, tanto faz essas previsões, vamos dizer, essa filosofia que implica uma mutação qualitativa da história como um todo, como acontece no marxismo, acontece na coisa do Fukuyama. A história vinha até aqui de uma certa maneira, de repente ela transmuta e passa a ser outra coisa. Não é isso? Então, se no tempo do Karl Marx alguém dissesse: olha, meu filho, o socialismo será apenas uma etapa da história do capitalismo, ele ia cair de costas, ele não ia saber do que você está falando, mas não foi o que aconteceu? Hã? Então, são pessoas que partem, vamos dizer, de uma base conceitual muito limitada e de uma amostragem muito limitada e querem generalizar para o universo inteiro. Isso ultrapassa a capacidade de qualquer ser humano. Quando o sujeito quer fazer, diz que vai fazer o impossível, ele não vai, ou ele não vai fazer nada, vai fazer outra coisa e dá o nome do impossível. É o que faz o Fukuyama, o que faz o Karl Marx e outros tantos. Só pode existir sentido numa história encerrada. Para a nossa felicidade, todos os processos humanos são encerrados, todos têm um fim. Não há nada que continue indefinidamente. Das ações humanas, estou falando. Bom, o universo pode continuar indefinidamente, a ação divina, tal, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando das ações humanas. Todas as ações humanas têm um fim. Ou seja, processos que, depois de um determinado ponto, eles só podem persistir como memória, ou como possibilidade encerrada. Tá certo? Ou talvez como potencial para um renascimento futuro, mas não prosseguem mais como processos reais históricos. Então, como eles podem ter um fim, nós podemos saber qual foi o sentido deles. Sobretudo, qual foi o sentido que teve para os personagens envolvidos. Por exemplo, vitória ou derrota. Não há quem possa confundir essas duas coisas, né? O sujeito faz uma guerra, uma eleição, uma luta, ele sabe quem ganhou, quem perdeu. E, evidentemente, este é o sentido que ele tem para cada um dos personagens, né? E, evidentemente, nós podemos falar: bom, mas também pode ter um sentido para nós. Claro que pode ter um sentido para nós, mas o sentido que tem para nós já não faz parte dele. Ele faz parte da nossa história, né? Então, aquilo que eu aprendi, por exemplo, sei lá, com as guerras napoleônicas, ou com a história de Carlos Magno, ou qualquer outra coisa, bom, isso faz parte da minha vida e não da vida de Carlos Magno. Tá certo? Então, não confundir o sentido que faz para mim com o sentido que teve para os personagens envolvidos, né? André Nakane pergunta: na medida em que o marxismo adota um sentido universal da história, em que o fim seria o homem comunista, a teoria comunista não seria apenas uma justificativa moral para os atos presentes com relação ao nobre fim, mas tenta também a falsificar completamente a história para enquadrar no sentido idealizado? Bom, isso é o que eu já tenho explicado muitas vezes. Isso faz parte da essência da mentalidade revolucionária. Quer dizer, você se arroga o papel de representante de um fim a ser alcançado no futuro. Mas onde você vai exercer esse papel? No futuro? Não, é agora. Portanto, você é o futuro no presente. Você representa agora o futuro. E o futuro é que vai julgar o presente. Portanto, você é o juiz do presente e do passado. Não é isso? Agora, acontece que esse futuro pode ser realizado? Ele não pode. Porque se ele fosse realizado, ele se tornaria presente e ele poderia ser julgado. Hã? E isso é incompatível, porque daí vai parar a revolução, acabar a revolução. E Ademais, aquele que no momento está na posição de juiz do universo se tornaria ele o réu. E dirá: aqui está o que eu fiz, aqui está o resultado, agora vocês me julguem. Nenhum revolucionário pode aceitar isso. Então, isso quer dizer que os fins da revolução são estruturalmente autoadiáveis, eternamente. Nunca podem ser alcançados. Isso seria contraditório com o próprio espírito revolucionário. Então, vamos dizer, por isso que a única teoria de revolução que existe é a revolução permanente. Os caras que dizem que são contra a teoria da revolução permanente do Trotsky, não, eles são a favor também. Eles só não declaram isso, mas toda revolução é revolução permanente. Não pode acabar nunca. É? Então, quando termina, por exemplo, nós matamos todos os burgueses. Fala, bom, então agora tem os remanescentes da ideologia burguesa na cabeça, no inconsciente das pessoas. Agora tem que matar essas pessoas. E assim por diante. Nunca, nunca termina. É? Então, é por isto que, vamos dizer, a ideia mais profunda da mentalidade revolucionária é a ideia da destruição, que ele chama de destruição criativa, que é, evidentemente, uma metonímia, uma figura de linguagem. Não existe destruição criativa. A destruição de uma coisa pode dar lugar a outra, caso esta outra venha com uma energia própria positiva, que nada deve à destruição, evidentemente. Não é isso? Então, por exemplo, morre uma geração e vem outra geração. Fala, bom, esta geração existe porque a anterior morreu? Não. Ela foi gerada enquanto a anterior vivia. Se a geração anterior morresse antes de gerá-la, ela não existiria. Né? Então, isso quer dizer, a geração seguinte ocupa o espaço, não porque a anterior morreu, mas porque ela vem com uma energia de vida que lhe é própria. Né? Então, destruição criativa é só uma metonímia, uma figura de linguagem, uma coisa absolutamente vazia. Tá certo? E da destruição só nasce a destruição, evidentemente. Isso é sempre assim. Né? Então, a revolução, como ela não, toda e qualquer revolução, como ela não pode alcançar os seus objetivos, como os seus objetivos têm que ser, eles são futuros e serão eternamente futuros, tá certo? Então só o que resta dela é a destruição. Não existe, por isso que o pessoal fala, o regime comunista não existe, ele não existe e nunca existirá, ele não pode existir. Todo e qualquer partido comunista que tome o poder, ele dirá, nós estamos construindo o socialismo. Nós ainda não o temos. Eles sempre dirão isso. Né? Não pode chegar, acabou, agora está aqui o comunismo, agora vocês digam se gostaram ou não gostaram. Eles não podem chegar nesse ponto. Né? Então, isso aí seria o suicídio da revolução e dos revolucionários. Então, isso não pode ser feito. Então, quer dizer, temos que sempre empurrar com a barriga para amanhã, amanhã e amanhã. E o que nós vamos fazendo pelo caminho é só destruição. O que, que nós destruímos? O corpo do inimigo. Você parasita o corpo do sistema capitalista e vive dele. Essa semana mesmo, eu vi a entrevista do David Horowitz, eu não li o livro ainda, mas vi a entrevista dele resumindo o livro O Novo Leviatã, que ele tirou de anos de pesquisa que ele faz naquele site dele, Discovered Networks, onde ele pega organização por organização, mostra quem são os membros, onde veio o dinheiro, etc, etc. Ele, depois de anos disso, ele somou tudo. Ele viu o seguinte, a dotação que as empresas, grandes empresas, dão para a esquerda nos Estados Unidos é de 3 bilhões de dólares. E para a direita são 32 milhões de dólares. É? Veja o tamanho da diferença. Então perguntam, mas de que lado então está o grande capital? É claro que está na esquerda. É? Então é isto que a revolução faz. Ela vai parasitando o capitalismo. Chega uma hora em que ela tem o poder total no capitalismo. E acaba o capitalismo por causa disso? Fala, claro que não. Ele só vai se tornando, ele vai se esvaziando dos valores que o originaram, tá certo? E vai se tornando cada vez mais odioso. E quanto mais você odeia o capitalismo, mais capitalismo você tem. E que é exatamente o que está acontecendo hoje. Então, eles não criam o socialismo, mas transformam o capitalismo no inferno e vivem disso. E quanto mais infernal vira o capitalismo, mais cínico é tudo e mais eles ganham dinheiro com isso. E isso nunca vai acabar. Enquanto não erradicar do mundo um treco chamado mentalidade revolucionária. O que é mentalidade revolucionária? É a promessa de, vamos dizer, uma renovação total da sociedade, desde as suas bases, a ser operado por meio da concentração do poder político. Dê-me o poder político e eu refarei a sociedade inteira, de alto a baixo. O sujeito que vier com isso, ele tinha que ser trancafiado num hospício na mesma hora. Essa ideia, ela não é um elemento estrutural permanente na história humana. Essa ideia tem uma origem. começa ali século 14, 15, tal, e vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. E hoje se alastrou para o mundo inteiro. Todo mundo hoje quer fazer uma revolução. Qualquer garoto de 14 anos, ele tem um mundo melhor na cabeça, prontinho. É? E as pessoas acham que isso é normal. Eu digo, ora, experimenta então reformar você mesmo. Por exemplo, você tem um vício, você é fofoqueiro, você é bêbado, você é viado, você é qualquer coisa. Experimenta. Mudar, vê se é fácil. É? Então, você não consegue mudar nem você mesmo. Como é que você vai mudar o mundo? Pô? Você vai piorar o mundo. Piorar você consegue. Então, nós temos que erradicar, não é o socialismo, não é o fascismo, não é isso, nem aquilo, é a mentalidade revolucionária em geral, nós temos que acabar com tudo isso, mesmo que venha com o rótulo cristão, o cara diz, eu quero aqui a sociedade cristã, o reino do Cristo na terra e vou implantar isso. Ah, quer dizer, concentra o poder na sua mão e você vai fazer o reino do Cristo ou o seu reino? Hã? Você vai fazer o reino do Cristo, coisíssima nenhuma, tá certo? Então, concentração, reforma integral da sociedade por meio da concentração do poder é a essência da mentalidade revolucionária. Isso tem que ser erradicado. Esse é um poder que nenhum ser humano tem, nem pode ter. E, na verdade, não chega a ter. O que o sujeito tem é o poder de fazer a confusão, como fez o Hitler, ou como fizeram os comunistas. Ficaram lá 60 anos, destruíram tudo, depois saíram, tchau, eu vou para casa, não quero mais, não brinco mais. Não é assim? Quer dizer, ou o sujeito morre e leva um bando de gente com ele, ou então ele simplesmente diz tchauzinho, mudei de ideia. Na Rússia está cheio, tem cara da KGB, diz, agora mudei de ideia, né? Não brinco mais. Agora eu sou democrata, agora eu sou monarquista. Falei, e tudo a miséria que vocês fizeram lá atrás? Né? Não tem mais conserto, não adianta nem querer punir vocês. Né? Porque punir vocês também não vai consertar a coisa. Então, a revolução é o mal irremediável. Toda e qualquer revolução, mal irremediável. Né? O ser humano não tem... Essa história, temos que pensar globalmente. Falei, nenhum ser humano tem a capacidade de pensar globalmente. Isso não existe. Nós podemos pensar universalmente, o que é uma coisa diferente. É? Universal são conceitos abstratos, genéricos, que não estão lidando com a realidade concreta, mas com a estrutura do possível. É? Isso nós podemos. Mas o global, quer dizer, o conjunto, a totalidade tomada concretamente, fala, é inconcebível para nós. É? Nós só temos totalidade abstrata, universal. O universal concreto, meu filho, só na cabeça de Deus. O que é a revolução? É realizar o universal concreto, meu Deus do céu. Então, o primeiro cara que teve essa ideia, ele já devia ter sido internado na hora, e os seus seguidores todos. Tem que tapar a boca desses caras amanhã, dizer, meu filho, você é louco, você não está bom, toma lá o seu remedinho, vai para casa. É? A gente pode, às vezes, remediar males pequenos que estão à nossa... nosso alcance. Por exemplo, a pessoa pensa, qual é a sua pretensão na vida? Bom, a minha pretensão é educar algumas pessoas. E olha que isso dá um trabalho miserável, toma o meu tempo inteiro. E às vezes fracassa. Então, quer dizer, a limitação natural da possibilidade da ação humana é um elemento que não é discutível, não está em discussão, não pode ser negociado. Não é isso? Então, o Karl Marx, você vai reformar o mundo. Fala, bom, então faz o seguinte, experimenta curar sua hemorroida. Ele sofreu de hemorroida, que é uma coisa horrorosa. Experimenta curar. Você não consegue. Né? Agora você vai curar todos os males humanos? André Lira pergunta, poderia indicar 5 bons livros de história? Não, em primeiro lugar, eu indico Ernest Kantorowski, Os Dois Corpos do Rei. Eu acho um livro maravilhoso. Em segundo lugar, eu indicaria o livro do Modris Eksteins, Ritos da Primavera. Terceiro, indicaria O Outono da Idade Média, do Jan Huizinga. Quarto, eu indicaria Origens da França Contemporânea, do Hippolyte Taine, que é um livro que está cheio de erros factuais, mas que ainda assim, pela penetração psicológica, vale a pena. Você vê o poder do historiador de compreender o que as pessoas estão fazendo, ali é uma coisa impressionante. Quinto. Ah, já indiquei 4. Tá bom, vai. Se vira com esses 4 por enquanto, depois, se eu lembrar, eu falo do outro. Ah, ainda do próprio Ernest Kantorowski, a biografia do Frederico II. Não, é uma maravilha. Marcelo Rondon pergunta, sendo as ações a maneira de mudar o estado de coisa ou iniciar algum outro processo, quais são os meios de se otimizar mudanças no caso do cenário político brasileiro, onde a quase totalidade dos meios concretos de ação estão na mão dos manipuladores? Bom, essa é a pergunta crucial, evidentemente, e eu não tenho a resposta definitiva, mas o que eu tenho certeza é o seguinte, que não existe ação abstrata, não existe ação genérica. É o exemplo que eu já dei até no outro dia no Hangout. Quando você vai, o arquiteto vai conceber uma casa, ele concebe o plano da casa toda uma vez, ele vê a casa pronta. Mas para construir, ele pode construir a casa pronta? Não, ele tem que fazer tijolo por tijolo. Tá certo? Então, na concepção, ele vai do todo para as partes, mas na construção, ele vai das partes para o todo. Então, do mesmo modo, não existe ação genérica, só existe ação concreta num momento e num lugar. E é isso que o pessoal da direita brasileira tem que aprender. Então, quando eles pensam, por exemplo, nós precisamos tomar o poder na República, eu digo, bom, experimenta tomar o poder no seu quarteirão, experimenta tomar o poder no sindicato que você frequenta, experimenta tomar o poder na escola que você frequenta, experimenta tomar o poder na sua igreja. Então, treinar no pequenininho. O poder está na raiz da sociedade, o poder não está nos cargos públicos. Esse pessoal da esquerda conseguiu dominar o aparato federal, por quê? Porque eles foram dominando a sociedade desde baixo, exatamente assim. Sindicato por sindicato, escola por escola, jornal por jornal, estação de rádio por estação de rádio. E, então, quando eles chegam no poder federal, eles têm uma base social que os sustenta lá. A base social não precisa ser muito grande. E quantas pessoas você acha que precisa para isso? 20 mil, 30 mil resolve. Quantas pessoas estão agindo efetivamente na esquerda? Não mais do que isso. Comparado com a população inteira, é um nada. Só que eles estão em todos os postos decisivos, desde baixo até em cima, não é só em cima. Por exemplo, você eleger um presidente da República, o que adianta? Se não tiver base social, acontece o que aconteceu com o Collor. Derrubam o cara lá com a maior facilidade. Ou então, pior, nem derrubam, mandam no sujeito, que é o que acho que vai acontecer com Aécio Neves. O homem se elege e a turma do PT manda nele. Por quê? Porque ele não tem militância, ele só tem eleitorado. Eleitorado é uma turma que se reúne uma vez a cada 4 anos, durante 5 minutos vai lá, vota e volta para casa e esquece. Militante é aquele neguinho que está lá todo dia, né, trabalhando pela causa, dando dinheiro, né, arriscando tudo. Então, quem tem militância ganha. Como é que se faz militância? Começa treinando no pequeno. Então, assim, esquece o Brasil. Pensa na sua igreja, no seu sindicato, na sua escola, uma estação de rádio, um jornal. Repartição pública. Mas começa pelo pequenininho. Então, essa é a minha sugestão. Vão treinando o pequeno que vocês chegam no grande. O pessoal fala, vai levar muito tempo. Falo, bom, aí é o Goethe, é urgente ter paciência. A situação ficou tão ruim que se você ficar com pressa, aí é que está ferrado mesmo. Tem que ter paciência, sangue frio, entendeu? Muito bem, eu acho que por hoje é só, né? Então tá bom. Então até semana que vem, muito obrigado.